Com chegada a Mário, Gerson 0500, 41, Ananeia. Siga a aeronave via Alfa, reporte antes da Juliette. Passando o meio, aguardando a Delta, considerar após o voo. Azul 5076, vento 160 graus, 109, decolagem autorizada, pista no zero. 500, devido à decolagem da 10, 0176, azul. Controle Papa Romeo Fidia Charlie. Nossos alvos estão com os desvios pela direita. Tome a proa e quantas milhas? Boa 285 por umas 50 milhas. O livre desvio, Alfa Fidia Charlie. Alfa Fidia Charlie. Mais segundo, 20 milhas de Salvador, só prossegue na frequência livre. Aproximação visual com o campo, direção é 45. Gente, Mike Romeo Alfa. 5, que legal, 90 no Tereza, 3805. Não vi a Índia, pode ver a 180 vigilante, 076 da Azul. Salvador, Alfa Fidia Charlie novamente. O 964 identifique, desce e mantém nível de voo 060 na chegada a Mari. Alfa Fidia Charlie, prossiga. Ok, reavaliando aqui as formações, senhor. Para nós vai ser melhor ir para a esquerda se autorizar. E seria para o 240, tem uma 50 milhas. 240, esquerda, está livre. Estacionamento 2230. 2230 está livre, chama táxi. Autorizado, seguindo Airbus até o ponto de espera da 90, quando lá 1895. Abatão Eco Zulu Novembro autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso na pista. Siga. Sobe 4500. Ingressando na final, estabilizou o voo 2008. 2008, complete final, chame torre em 118, decimal 95. 295, até já, 2008. Papapá, Mike Romeo Alfa, tem condições de pouso direto? No... Apressando pouso, as manobras para pátio 5. Vai agilizar o Romeo Alfa direto no pátio 5. Salvador, boa tarde, gol 2008, tá passando externo embaixo travado. Gente, gol 2008, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego helicóptero a 1 milha da cabeceira no 7. Aguarde instruções para pouso. Guardando instruções de pouso, voo 2008. Capitão, Eco Zulu Novembro autorizado ingresso pista, reporte alinhado em pronto, informa o tráfego Alfa Sierra 50, aproximando para a pista no 7, evitando o tráfego. Corrida Salvador, 3805, mantém ponto de espera, dá 1-0, autorizado em pronto separado. Corrida 3805, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Mantém, 805. Voo 2008, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Tchau, Puxa. Entrega 7. Parei. Tchau, 2008, repito, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso no 10, voo 2008. Fala, meu Mike, Romeu Alfa no solo 52, vai estacionar a frequência livre. Salvador. 230, parte principal Índia, ponto de Índia Charlie, chame Recife na frequência 1288, alternando 260. 268-60, A3805, autorizada, linhagem, mantém pista no zero. Capatango, Eco Zulu Novembro, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, confirme em missão. IFS, upgrade a 1-0, chamada estabilizada, 4-1 no meio, confirme o ajuste. Eu chamo 0-1-3, azul 4-1 no meio. 1-0-1-3, graças. Gol 2008, no solo 54, libera direita, taxi Foxtrot, chame só em 121 decimal 9. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 2008. Capitão, Eco Zulu Novembro, solo 55, chame o controle em 119, decimal 35. 35, Eco Zulu Novembro. Alô 5076, na prova de UCOV, Índia Lima, Kilo, Oscar Vitor. Gente, da presente boa e o copo de Lima, Kilo, Oscar Vitor, azul, 0,76, obrigado por isso. Isso, autorizado a decolar, distância 3,80. Pastor, 1,6, ponto 0, pistão 0. Pastor, 1,6, autorizado a alinhar e manter pistão no 0.

no pátio 5 para decola, pronto para decolagem, pronto em larga, por exemplo. Mike Romeo Alfa, um vento no 70 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 3, decolagem autorizada para o RMAR. Comandante 5000 Natal, pronto, cópia. Cidade Natal, 0, perdão, 1-0, decola da pressão no 0, primeira curva à esquerda, faz a pouca transição de par, controle 1-1-9-3-5, transponder 5-0-1-2. The heading is 210. We need some deviation in Shalina, heading 205 for about 1 to 5 miles, then heading 225 for more than 45 miles, man, to avoid weather. Got a lot of build up here. Roger, 3805, after deviations, fly little position. Roger, 3805. Lado 59, chame controle em 1-1-9-35. Afirmo, os contagiamentos corretos, chama push. Papá, papá, Mike, Romeo Alfa, decolado 59, reporte final, RMAR. Passar a final, RMAR, Romeo Alfa. Torre Salvador, Azul 4116, boa tarde. Azul 4116, boa tarde. Ajuste 1-0 no 3, mantém a aproximação. Mantém. Já está o nível 1-1-0. Sul Delta Lima, serviço radar encerrado a 40 milhas norte de Salvador, mantenha nível 045, livre a frequência, bom pouso. 1164, pode prosseguir na destina? 1164, desce para 2000 pés, livre LS Xveira, destino 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS Xveira, reporte estabilizado, 1164. Sul. Gol 1164, corrigido isso para 3 mil pés. 3 mil, gol 1164. Antônio, gol 1885. Aguarde. Gol 1964, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado. 3 mil, reporte estabilizado, gol 1964. Poste no solo. Cortar. Azul 41, 16, vento 160 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, 41, 16. Eco Zulu November, confirme estimado de pouso. Passarelo 2230, decolado 01, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, e até. Salvador, boa tarde, 2230, decolou. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, precisa via Arbor para o nível de voo 180. Via Arbor para 180, passarelo. Livre ascensão a Cozulu Novembro ao nível 105. 41 no meia, no solo 02, libera direito, chame solo em 121 decimal 9. Liberando a direita, 121 9, 41 no meia. Tá bem. I'm on 38, turn right, turn now, heading 238, avoiding weather. Roger, turn 3805, after deviation, fly middle position. After deviation, we will fly right to middle position, dam 3805. Leão é o gol 1863, quem tem informação, Romeu 380 da Leão. Gol 1883, Salvador, proscópio, Galeão. Autoridade Galeão 380, pelo número 87, decola 110, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, controle 11935, transponder 5574. Autorizado, pistola 0. Achado travado, 964. 119, 7485, gol no 883. Da El, Leda, Irume, confirma transponder. Israel, Leda, Irume, transponder 574. Chamamento correto, chama a puxa. 1-0. Via van para o 1-0, que é a 63 de notícia. Se eu desvio para fazer a frente, se autorizar voar toque, não precisa fazer o desvio, pode? Autorizado o toque, o Oceaner 63 de notícia. Todo toque, Oceaner 63 de notícia. Turn 3805, after deviation, fly Pubave position, Papa Uniforme Bravo Alpha Victor. Roger, then after the deviation, we were clear, fly right to Pubave position at 3805. Do vento, por o gol 960. Repita a mensagem. Confirma do vento com nós, né? Afirmo 160 graus, 08 nós. Ok, obrigado. Tá no gol 1397, para puxar o equipamento, portão 10. 1397, portão 10, autorizado, boa tarde. Pode falar, gol 397. Pela de final do procedimento, chame a torre em 118.95. 2895, gol no 164. Salvador, gol no 164. Final ILS X-Train, 1-0. Gol no 164, ajuste 1-0 no 3, mantenha a aproximação, aguarde as instruções para o pouso. Aguarde as instruções para o pouso, no 164. From 3805, okay. Confirme a proa do desvio, gol no 885. É proa 224. Vai manter por 20 milhas. Gente, após desvio, voe na proa de pelo. É, proa de pelo. Lua 964, no sol Lua 06, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, mantenha a posição antes da taxiway Alpha e chame solo 219. Foxtrot, mantenha a posição antes da Alpha e chama solo 219, voo 964. Olimpo 03, tem condições de apressar o táxi? O Olimpo 03 está iniciando o táxi, fazendo um check dos equipamentos. Gente, quando é passagem a aeronave da Gol, Olimpo 03, levando a pista no momento. 107. Alfa, Juliette, portão 07, 964. Salvador, Janeiro 63, 105, só para seguir na descida. Janeiro 63, 105, desça para 4.000 pés, QNH 1093. 4.013, Janeiro 63, 105. Gol 1885, reduza sua velocidade para 2009. É, reduzindo, já. Duna 6305, voe na proa de Duna. Duna 6305. Para o táxi Gol 1397. 130 a bordo, 4.9 de autonomia, alterna Galeão. 130 a bordo? Afirma, 130. 1397, parte principal Índia, ponto de espera da 10-1895, QNH 1093. Parte Índia, ponto de espera da 10-1895, Gol 1-9-1-3-7, com 13. Gol 1964, chama antes da Juliette. Vai apontar, anda Juliette, Gol 964. Sou Papá Romeu Lima. Solo Salvador, voo 6315 Oxané. 6315 Oxané, Guarulhos, pronto, cópia. Copia. 6315, autorizado Guarulhos, 360, perdão 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Módica. Controle 11935, transponder 5030. Mantenha-se em condições visuais, via corredores, reporte no Através de Paris. Controle 5030, transponder 6315. 6315, atendimento correto, chama para o estacionamento. Chama aí, obrigado. Fala, voo do 164. Voo 164, chama antes da Juliette. Voo 164, chama antes da Juliette. Passeja. Gol 1964, passageira nossa companhia, equilibra a parte após ingresso 07. Está passando colega da Gol, ingresso Juliette, 07, gol 1964. Papá Romeu Lima, acione o código 0131. Tonar 6315, deixa para 2.000 pés, livre ali a sexta-feira da pista 10, reposta estabilizada. 2.000, 1.013, livre ali a reposta estabilizada. Tonar 6315. Graus 089. A linha e decola da Leste. Bono 397. Bono 164, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10 no 164. 1909. 1909. 1905. Salvador, 2230. Prossiga, passarei 2230. Tem que ficar aqui na esquerda, aqui devido às formações aqui. Entre a proa 240 e a 260. E por quantas milhas essa é Guarau de Rio? Pela apresentação aqui, está dando 702 milhas. Irá manter a presente proa? É, daqui a pouco a gente vai ter que entrar um pouquinho mais para a esquerda e para a direita. Mas eu vou te avisando aí. Gente, mantenha a proa 250 ao efetuar novo desvio e informe o controle. Ok, muito obrigado. Sci-Fi 361, Falk Ident, send to flight level 060 via Bonk Arrival. Decolado Zona 3, sob controle em 1, 1935. Boa, Gol 397, decola passa 2000 para 360, na sua escuta. Bom dia, boa tarde, Gol 1397, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da El. 360, poderia voar direto da El ou Leda? Autorizado Leda, Gol 1397. Leda, Gol 1397, obrigado. Estabilizou na NS, o Xené 6315 tem. Como visto? Xené 6315, complete a sinal do procedimento e chame a torre em 118, decimal 95. 1895 agora. Torre Salvador, Xanair 6315, final de 8 milhas, pistão no zero. O Xanair 6315, mantém a aproximação, ajuste no 03, aguarde a autorização para pouso. Ele está aguardando. Xanair 6315, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Teve pouso 1,0, Xanair 6315. Olympus 03, decolado aos 1,5, inicie curva direita, através do farol de Itapuã, transfere o controle em 1,19 decimal 35. Iniciou curva direita, através de Itapuã, 1,19,35, controle Olympus 03. Mantém 500 pés, reporte visual com campo rotatório. Já está visual com campo, cara. Aguarde para transferência Papa Romeu Lima. Aguardando o Romeu Lima. Salvador Gono 397. Para 3197. A senhorita poderia coordenar a proa de Mótima junto ao centro para a gente poder minimizar o atraso? Pro Gol 397. Mais coordenação, Gol 397. Muito obrigado. Paraná, chama o controle. Salvador, eu poderia entrar em contato com o centro e coordenar a proa direto para a PUC, está presente? Confirma a aeronave que está solicitando. Pastor, Runo 6. Confirme a proa que solicita. Proa de Tapuca. Tapuca. Sierra Alpha Fox Uniform Charge. Me poderia soletrar novamente a produz solicitada? Sierra Alpha Fox Uniform Charge. 3195, autorizado para estiver questionamento, chama a taxa. A torre 118, decimal 95. Obrigado. Papa Romeu Lima, chame a torre 118, 95. 1295, grato, Romeu Lima. Gol 1397, direita, desvio. A firma produziu. Proa 235. Gente. É o passe na pasta, senhora. Gente, é autorizada a aproximação 1-7, vento 1-8, 0 grau, 0-8 nós, reporte no solo, evitando... Sinal 3-5, controle. Vou passar no solo, na cabeceira 1-7, o Romeu Lima. Primeira direita, taxi foi Foxtrot, chame solo em 1-2, 1-9. Fox 21-9, Xener 6, 3-5. Salvador, gol 9885. Muito obrigado. Afirme, irá pra área ou não? Afirmo, vai para a área. 1.44, mantendo aproximadamente 500 pés, aproximando para a cabeceira no 7, não interfere com o seu tráfego. É, deve pousar 10, gol 9885. Está presente... Na prova da área. Cruzel da área. Boa da área. Controle, Salvador. Bom dia, Xanair 6326. Xanair 6326, passando Coral, contato radar, mantém 1970, reporte para descida. Passou Coral, medial de descida, 6326. Xanair 6326, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, deixa para nível 050, QNH 1096. 050, seria o nível 5000 então, 5000, confirmado. Afirmativo, 5000 pés, QNH 1093. Certo, passa a coral, proa de Mari, 5000, Xanair 6326, 0. Salvador, Safari 361 request, any use of the right of way. Confirm heading of the deviation. Heading 230. Roger. Sky flight 361 after deviation, flight pelo position. After deviation, flight pelo position, Safari. Gol 1397, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325 para o Gol 1397, boa. 3. Cerrado 64 milhas noroeste de Salvador, mantenha o nível 105 para serviço de informação em alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 2260. Índia na ponta de espera 42, mesmo na letra de para baixo. Gente, considere solo 2-1 ao estacionar frequência livre. Plano 885 no solo de 21, libera a próxima direita, taxi 6 Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. 219, boa. Salve Salvador, boa tarde, boa noite, 85, livrando a sexta. Boa tarde, boa noite, 85, táxi lento via Alfa, reportante do Juliette. Alfa vai ser reportante do Juliette, 85. Pastor 16, 6 milhas de Conde, mantenha nível 190, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Autorizado, portão 2, reforço pro táxi. Boa tarde, Xenerme 3. Xenerme 3, 15, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 80 graus, 10 nós. Passarei de 2230 na escuta do controle. Passarei de 2230 na escuta do controle. Passarei de 2230 na escuta do controle. Parede 2230, na escuta do controle. Torno 85, próxima, Juliette. Gente, mantenha a posição, o guicho está sendo liberado no momento. Ah, mantenha, 85. Alex, X-ray 10, report established, step by 36. De 2230, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. Nenhuma das duas está operacional, Felipe. A frequência 1288, decimal 8, nem a 126, decimal 0, nenhuma das duas? Afirmativo. É, ideal para mim seria mais 5 milhas com a direita do 001. Informação, Romeu, para Recife. Sente, 142, aguarda a costa. Guarda, 140. 2230, tenta novamente na frequência 1288. Faz o novo. 93, está no portão... No portão 9, pushback acionamento. Autorizado, 3193, forma ataque. Chama na ataque. Alterna? Direita, vem ainda, ponto de espera 1895, 63, no ajuste bom voo. Ponto de espera 1895, 63, no Victor? Bom, 985, via Juliette, portão 2. Juliette para 2, bom dia. 350 é o nível da cola da 10, curva esquerda. Fecho de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Apeso 197, aerovia 54, corrige 5041, 199, decimal 35. Alterna 13325. Iana, Leda Pucca, Jamo, Aracaju, uniforme de Luno 7, 50, batalhão de Santo André, descontrole, 9935, janela 614. Qual é a levada branca? É. A janela 6326, reduz a sua velocidade para 1909. 1909-6326. Na 3226, desce para 3000 pés, NH 1093. 3000 com 1003. Fono 256, boa tarde, autorizada. Alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizada, alinhar e decolar, pista 0, voo 6325-26, confirme indicada. 190, senhora. Ciente. O tráfego em questão para o 6326 está passando duna? Afirmativo. Ok, tem atraso de esquerda, 6326. Xanar 6326 informa que o tráfego que precede é um Airbus 310. 7, 6, 3, 2. Pathway 361, complete final approach, contact towering 118.95. 118.95, Pathway 361. 1256, decolada 230, chame controle em 119.35. 1935, bom dia, obrigado. Salvador Tower, Pathway 361, boa tarde, establish ILS 1083. Bom, 256, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via Pucca para o nível de voo 370. 370, fica no dia. Estabilizando no localizador 6326. Chamei 6326, iniciei redução para aproximação e chamei a torre 118.9. 118.95, obrigado, boa. Boa. Salvador, boa tarde, André. Com quatro informação, Romeu, fora certo? 3154, acione identificação, voando na proa de mar para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, QNH 1093. 050, desce via proa de mar, André, 1954. Voo no 0193. Via 1142. Revada, 63-6142. Para o táxi, 03193, POB 151, 3 horas e 25, até nas Campinas. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-93-95, ajuste no 013, bom voo. 63193, no 013. Leave the runway on taxiway Foxtrot and turn right and call ground 11-99. Leave runway on Foxtrot, ground 121, Sapphire 361. 361, leave on taxiway Golf, expedite your taxi and call ground 121-9. Leave on Golf, expedite taxi, Sapphire 361. Puxa na 6326, ajuste no 013, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Guarda na 6326. Terminal 13325. 251, alternando 3325, 6395. Paulo Salvador, boa tarde, 4-1-3-1. 4-1-3-1, boa tarde, prossiga. A gente vai, pode fazer essa... Da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, obrigado. Eu não sei se foi o caso quando o plano foi encaminhado. Salvador Grande, Sky 361, boa tarde. When I vacated. Sky 361, approved the taxiway alpha report before taxiway Juliet. So taxiway alpha report before taxiway Juliet, Sky 361. Paulo Salvador, é o voo 1883, para o cliente de acionamento, canal 511. Está autorizado, voo 1883, reposta para o táxi. Reportando para o táxi, 1883. Chanamel 142, autorizado para o pushback, reposta para iniciar o táxi. Puxa só, chapa para o táxi, 1842. Salvador, boa tarde, Santa 3193, no ponto de espera pronto. Santa 3193, boa tarde, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 3193. Chamei 6326, no solo 35, libera direita para ser Foxtrot para ingresso na Alfa, chame solo em 121.9. 219, de Alfa, dentro do IBS. Gol 1256, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, qual foi o número do 3154 para pouso, Pedro? Número 1 para pouso, então 3154. Pode voar Duna? Foi TAP, então 3154. ITAP, aguardando o ICR quando possível, seu grau. 2154, na salada das restrições de altitude em TAP, deixa para 2000 pés, QNH1013, livre ali a sexueira, pista 90, reposto estabilizado. Autorizado, LS, sombra estabilizado, desce para 2000 pés na província Serra. É o 3154 da TAP. Então, 3154 negativo pro Adu Índia Serra, mantenha e TAP. Na proa de TAP, então, descendo para 2000 pés, sombra estabilizado. Chame o controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, tá na 3193, obrigado. A proa de Mari para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 060, QNH1093. 060, na proa de Mari, ou 966. Controle Salvador, boa tarde, até 3193. São 3193, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, tá na 3193. Autoriza a voar na proa de Bidev, tá na 3193. Foi Leda, tá 3193. Foi de Leda, obrigado. Controle Salvador, Olimpia 03. Prossiga, Olimpia 03. Índia 295, a torre, 1013, 6142, uma boa. Tati, falou, Salvador, é o 1883, para o TAC. 9B21, falando aqui de 30 horas, só perna aqui. Ok, copiado, 1883. Sempre está em que parte 1, da ponta de espera, quando lá 1895, ajuste no 0, no 3, vamos lá. Parte 1, quando eu for espera, 1895. Azul 4931, copia? Campinas, autorizado, 340, decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, leda após o ótimo. Intercepta peso 1-0, por base, peso 1-6, pode passar conforme. 5053, 1-1-8, decimal 35, controle Salvador. Obrigado, Gael, deixa a morte, peso 1-0, por base, peso 1-6. 0-5-3, transforme, controle 2-3. 19-3-5, controle, reporta pronto, portão 3, puxa acionamento. Alô, Lima, cópia. Ah. Autorizado Salvador, Serra Índia, com Índia, a 500 pés, decolagem com proa norte em coordenação com a torre. Acionado 0135, controle de... Desconsidero o controle. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Ali decola pista no zero, chanelo 6142. Acionamento táxi, decolagem 1895, meio 3, no ajuste, bom voo. Controle voo no 097, formação Romeu. Aguarde gol. São 3193, informa o tráfego, posição 10 horas, 22 milhas, mantendo nível 105, P3. 3, 2, 6, Chané, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 3, 2, 6. E cruzando 090 em subida para o 360, Airbus 320. Decolagem da 97, curva à direita, perfil de saída coral. Após prosseguir conforme a rota, aciona o transponder 02, corrige 0146, controle 1935. Olimpo 03, autorizada a descida para o nível de voo 060, QNH1003. Voo 1097. Contato, aciona a identificação, deixa a via bom, ficar o nível de voo 070, QNH1093. 3, identificou 70, na bom, 0-9-3. Patango Lima, Zulu Golf, boa tarde. Autorizar o acionamento, reporte pronto para o táxi. Merme 1-42, decolado aos 42. Chame o controle em 1-19, decimal 35. 1-9-3-5, Xerém 1-4-2, uma boa. Oi, Salvador, boa tarde, Xerém 1-4-2, passa 2.000 pés. Xerém 1-4-2, contato radar na decolagem, se botar o nível de voo 350, sai da PUCA. 350, na saída PUCA, Xerém 6-1-4-2, quando possível, voa Jamo. Autorizado Jamo, Oceaner 6142. 6142, direto Jamo. Pro autorizado decolagem pro Anorte. Autorizado pro Anorte, Papá Rodolino. 1883, o vento 170 graus, 109, decolagem autorizada, pistão na zero. Autorizado na onda zero, Gono 883. A consciência aeronave está passando atrás do 883, está decolando a 77. Dá um helicóptero decolando na vertical pro Anorte, não interfere com o tráfego. Ah, tá. Traje pra 2509. 2509, repito. Papá Romeu Lima, decolado aos 44, apresente transfere o controle em 1-1-8, correção 1-1-9, decimal 35. 1935, muito grato, Papá Romeu Lima. 3154-1895. Controle de Salvador, muito boa tarde. Eu triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, mantendo 500 pés, reporte 20 milhas, Salvador. O pouso na Anicia, Serra Índia com Índia, vai reportar visual com o pouso, o Papá Romeu Lima. 1883, decolado de 45, chame controle em 1-19, decimal 35. 035. Na 3154, ajuste 1-0 no 3, o vento 1-70 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pistão no 0, informa o tráfego helicóptero à esquerda, mantendo 500 pés. Paciente, livre pouso na 10, 3134. 883, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, saída da EL. Saída da EL para o 380. Ou 1883. 0, curva direita. PF8 saída da EL após Coral, Golf 677, conforme a rota. 5061, o transponder 1935, controle. Saída pista 90, reporte estabilizado. É livre da restrição ETAP com 1012, ou 1966. 777 do 2009. Incorreto, reporta pronto. 3193, chame Recife em 1251, 1332. 251-3325, tá? 313. Saída Arbora Lessa, Perzulu 2, Uneurovia, após conforme a rota 5057, transponder, 1-9-9, decimal 3, 5, controle. Autorizada para a conta 3-1-0, decolando.